Hotel Salvador, ou mais X-Ray Fox? Mais X-Ray Fox, prossiga. É autorizado a entrada do pátio principal, ponte número 6? Para a passagem ao Boeing 737, ingresso no pátio principal, depois prossegue para o 06, reporta finalizando o reboque. Ok. 649, ingresso V Juliette, para o gate 04. Juliette 04, 649. Confirme persons on board. 963, contato radar, saída da El, sobe o nível 360, vigilância. Para 360, vigilância, obrigado. Para todos 5 5 9. Mais um minuto para copa. Zero zero three take off runway 10 150 degrees 05 knots. Tango Mike, India Lima, confirma o pátio. Grau 9970, assume identificação. Desse é o 050, chegada a Mari. Decola da 17 com primeira curva à direita, na saída Arbor, Telefo, após direto, Obdubi. Oscar Bravo, Delta e Uniforme Delta. O transponder é 5554, controle em 120 decimal 8. Mike de Lima, saída Arbor, Elefa, após Obdubi. Time Mike de Lima, cotejamento correto para acionamento e táxi, chama a torre 1-9, 95, altímetro 1-0-9-6. O gol 1-0-9-3, chama Centro Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1, 3-3-2-5, alterna 3. É o nível 3-6-0. Romeo 7203, aboard at 55. Salvador Departure 120, decimal 8. Salvador Departure 20, decimal 8. 7203. Mike King de Lima, prossiga. Decola da 1-0 com a primeira curva direita, na saída da El, Lisa Motiva. Mike, eu acho que é Salvo Vitoral. A primeira aerovia que intercepta, eu fiz um 1-0. Transponder é 5050, controle em 120, decimal 8. 7203. Tá bom, meu 7203, climb to flight level 250, Puka Departure, read the civilian. 250, Puka Departure, 7203. Oi, posição 03, sucesso 3153. 3153, contagiamento correto no gate 03, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará o 03153. Cargo 6570, copia? Relativo, copia 6570. 6570, autorizado Recife, no nível 350, decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda na saída Puca Transição Caju. Aerovia Uperwisk 58, transponder é 5060, controle em 120, decimal 8. Autorizado Recife 350, decola da 1-0 com a esquerda Puca Caju, Uperwisk 58. Controle no 208, transponder 5060, no ar de cargo 6570. 6570, Puka, transição Caju é a sua saída. Puka Caju, 6570. Gente, Puka Jamo Caju. Puka Jamo Caju, 6570. Protejamento correto, pronto para o pushback? Negativo. Gente, em coordenação do equipe de solo, reporta ataque. Realizado com a equipe de solo e vai chamar para o ataque, 6570. Saulo Salvador, o Mike aqui, responde. Senhor vereador do táxi, chama a Papa para ingresso no 7, Mike de Lima. Informar aqui o término do remoto na ponte número 6. Gente, grata pela informação. Bom dia. Igualmente, bom dia. Rio 9811, bom dia. Rio 9811, bom dia. Informação inclusão é a Fox, 1 minuto para a Copa, prepara a saída Momo Frutti. 9811, com o seu som? Preparando Momo Frutti, Rio 9811. Sente, pronto, Copa? Escuta. Gente, autorizado Fortaleza, nível 3110. Decola da 110 com a primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Frutti. A primeira aerovia Opens, o 119, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5052, controle 120, decimal 8. Autorizou 3110, decola no 0 por esquerda, Momo Frutti. E abre o 119, após rota 5052, o transponder 208, é o controle, Rio 9811. 9811, cotejamento correto, e a porta pronta para o pushback acionamento. Isso não, não escuta. Siga 9811. 9811, corrigindo a saída, é Momo Transição Frutti. Momo Transição Frutti, Rio 9811. Sim, o protegimento correto, a posição 07 chama pronto para o pushback. Chama a gente, obrigado. Frente, onde estão no 0 no meio, temperatura 2,7% do giro de manutenção, reporta o término. Eduardo Alfa Cargo 6570 para o Tax, 2 horas e 16 de autonomia, 02 a bordo, alternando Natal. Programa. Alfa 6570, autorizado prosseguir via parte 1, Índia, no posto de espera chamação, em 18295, altímetro 10116, bom voo. Autorizado, Pátio 1, Índia, ponto espera, torre 1-8-9-5-0-6. Muito obrigado, bom trabalho. Solo 103, quando a nossa equipe de sol reporta para o táxi após a passagem do long da ABS sua retaguarda. Ok, obrigado. Já Lima, decolada 04, controle de Salvador no 20.8, boa viagem. 20.8 agora com Salvador, Mike. Já Lima, obrigado. Salvador, o Papadango Mike de Lima. Mike de Lima, contato radar, sobe nível 340, vigilância. Contato radar, submissão 340, sob vigilância, Mike de Lima. 0-150-08. Além de cola 10-150-08. Final 9970, complexo final, chame torre 18, decimal 9. 1895, obrigado, Maria. É. 2 de Salvador, Maria, sideral 9970. Sideral 9970, ajusta 10, 16, continue a aproximação, vai dando pista livre. Prosseguindo, aguardando sideral 9970. Fourth 7203. Contact Recife Center and frequency 125 decimal 45. If enable 133 decimal 65. Sideral 9970, baixou travou? Afirma, baixo travado, visual, sideral 9970. Vamos autorizar o pistão 90, vento 150 graus 079. Livre pouso na 10, sideral 9970. Apsa Cargo 6570, decolado de Salvador aos 06, controle 120.8. 1208, 6570. Controle Salvador, bom dia. Apsa Cargo 6570, decolado, passa 2.200. Solicita manter a prova para desviar de formação. Livre desvio, sobe 350, contato radar na decolagem, Apsa Cargo 6570. Ok, 350, autorizado desvio, 6570. Hotel Aves também 570, autoriza da presente Prodi, Jamo. Oi, Jamo. Oi, Jamo, 570, obrigado. Ah, vale, abraço, geral, na Mike de Lima, voe Obdude. Obdude pro Lima. Gente, 9970, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 08. Alfa Kilo, pátio 3, 08 é a posição do canal 9970. Alô, 3153, agora para o táxi, alternando Campinas, 3h40, autonomia, Belvedere 167. 167, confirma o BOB? Confirmo, 167. Gente, táxi via Índia no ponto de espera Torre, 198, decimal 95, altímetro 10, 16, um bom voo. Via Índia, ponto de espera 198, decimal 95, 10, 16, obrigado, um ótimo dia, 83, 153. Cargo 6570, chama Centro Recife. 12545, alterno 3365. Centro Recife, 12545, 13365. Obrigado, bom dia, 6570. Bom dia. Mike Índia Lima, chama Centro Recife, 1288, alterna 260. 288-260, Mike Índia Lima, obrigado. Bom dia, 131-153, ponto de espera pronta, 1-0. 131-153, a linha que decola, pistão 0, vento 1-4-0, grau 0-7-9. A linha decola 1-0, 131-153. 3, decola 214, controle Lima 20, missão 8, boa viagem. Obrigado, até a próxima. Salvador, boitinho, eu vou 759. Qual a informação? Fox Trot, autorização de trânsito. Toma, 759, informação em curso, é a Fox Trot, confirma o nível 360. Gente, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita, na saída da El Leda Mótico. A primeira aerovia que recebe é o peso 1-0, transponder 5065, controle em 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360. Falando até em curva direita, da El Leda Mótico. A gente recebe pelo número 6, vai comprar minha roda. 5060, responde 08 ao posto 2. Eu vou. Vou dar uma sequência. 1759, reporta para o táxi, cotejamento correto. Vai reportar para o táxi. Corrijo, 1759, reporta pronto para o puxback acionado. 1759, copiou o som. E aí, cotejou. Vai reportar para o pushback também. Né? 3153 chama Centro Recife, 1251, alterno 3325. Bom dia, é o Rio 5976, IFR para Recife. Rio 5973, informação Foxtrot em curso, copia? Copio. Cliente autorizado em Recife, nível 3, 110. Decola da 110 com a primeira curva à esquerda na saída Buca, transição Caju. Aerovia Elfer, Whisky 58, transponder 5053. Autorizado conforme 310 para Recife, decolando a pista 10, subida Puca, transição Aru, transponde 5053, quando no ar 120.8. 5973, atendimento correto, reporta pronto para o pushback acionar. Reportaremos para o pushback acionar, 5973. Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, informação em curso é Foxtrot, 1 minuto, cópia, prepara a saída Momo, transição Flock. Ciente, informação Foxtrot, aguardamos. Sempre. 9970 autorizado Teresina, nível 360. Decola da 10 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição forte. Aerovia Alfa Zulu 20. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo, transponder 5070, controle 1920-18. Tio Cidão 9970 autorizado para Teresina, nível 360. Decola da 10 com curva esquerda após Momo Flock. APZ-Zulu 20, depois em rota 5070-1208, é o controle. Zero vai reportar para a PUC, PK e acionar. 9970, saída Momo, transição Flock. Momo Flock, Momo transição Flock. 09970, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. posicionamento Rio 9811 no pátio de carga 7. Rio 9811, em coordenação com a equipe de São, reporta ataque. Levantaremos o pátio, Rio 9811. Isso aí, bom dia. Tráfico Salvador, gol 649-84, cliente da Volkswagen para Porto Seguro, Paulo Paracol. Primeiro foi 5973. Fogo, não compreendi. Qual foi o que chamou o Paulo? 1649, no gate 4. 649 no gate 04, prossiga. Pronto para a cópia. Salva, Porto Seguro. Sim, deixa eu guardar um minuto para a cópia. Prepara a saída da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, agora já. O 649 não escuta? 649 não escuta, prossiga. Copia. Pronto para a cópia. O 649 autorizado, posto seguro nível 360, decola 190 com primeira curva direita na saída da El Leda Bidev. Responder é 5075, aerovia Upper 50, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, conforme a rota do plano, Upper Whisky 50, decola 190. Com curva direita, saída da El Leda Bidev. 5075, transponde 1208 ao controle para o 1649. 1649, protegimento correto, a porta pronta para o pichu questionamento. Parei. Kia 998 no táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera torre, 198 decimal 95, ajuste no 0, mamãe, bom voo. Bonito. Salo. Salvador, bom dia. Azul 4234. Bom dia, Azul 4234, prossiga. Ainda com a Fox para Recife 370. Encurta a Golf, agora a Copa, Recife. Vai dando Copa 4. Vai ser só. Dia 4303, ano número 2, foi Copa, na parte do Gaera, guarda. E o 5973 para pushback e acionamento. 5973 em coordenação com a equipe do Sol e com a Protex. Passei a Protex, e o 5973. Bom dia, Grande Rio, autorizado, a linha decolar pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-2 nós. Deixa eu ver se quatro copiar. Quatro, Azul 4234 é o solo. Solo Gol 649 no gate 4, pronto para pushback fundamento. 49, coordenação do Felipe do Zé, leva para o táxi. Arriba o táxi, 49. Azul 4234, copia? Sofia, 4-6-7, ainda gol. Quem autorizado, Recife, nível de voo 350, prossegue via para o Whisky 58. Decola a pista 1-0, curva esquerda após, cumpre o perfil Puka, Jamu após Aracaju. Acena no transponder 5072, controle 120, decimal 80. Autorizado para Recife, nível 350, via para o Whisky 58. Decola da pista 1-0, curva esquerda, cumprindo o perfil Puka. Após o Ajamo e Aracaju. 5072 é o transponder, controle 120, decimal 8. Correto, azul 4264, informa pronto. Informarei pronto, 47. Patrulha 03 ao céu. Informa, para o acionamento na posição e posterior. Confirma? É o voo Odosec 59, na posição 9, para acionamento na posição e posterior puxa. Ok, estou ciente, informa para o puxa. Patrulha 03 da sala. Confirma o local que sobrevoou na BR-324. Ok, autoridade Salvador-Salvador, voo local 510 da coluna 7, comprou a noroeste, coordenação 14. Acena no transponder 0146, controle 120, decimal 80. Zero três, protegimento 4, por gentileza, saber. 1208, boa viagem. 1208, grato, Rio 981, ONU. 2016, bom voo. Voo controle Salvador. Bom dia, Rio 9811. Rio 9811, contato radar, sobe a nível 310 na saída Momo. 310 na saída Momo, Rio 9811, possibilidade de voarmos direto Cogbo. Autorizado, Cogbo. Cogbo na presente, muito grato, Rio 9811. João Paulo, na 649. 15895, 16, no meio, contando já com o trabalho. Torre Salvador, gol 1649. Próxima ponte, perda 10, pronto. Gol 1649, autorizado alinhado com a pista 10, vento 160 graus, 099. Além da cola da 10649. Seu Rio 5973 com 4 pessoas a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna Aracaju. Gente, Rio 5973, táxi autorizado em frente, segunda direita via Inter, ponto de espera torre no 9395, ajuste 1016, bom voo. Ciente, muito obrigado. Quando voo 759, para o presidente. Goma 759, coordena com a equipe de Zola e vamos lá pro táxi. Depois terá o táxi. No 092, descida ao nível de voo 050, chegada a mar, está autorizada para hoje ITAP. Ainda pode ser ITAP, gol com 092, descendo para 150. 50, 050. 050, 090. Contor Salvador, bom dia, o Patrulha 03. Passarelo 2231, paciente da informação Golf, repetitivo para a vitória da conquista. Golf Manel, passarelo 2223? 2223. Ok, agora da Copa, passarelo 2223, informação em curso é Golf. Ok, informação Golf, paciente 2223. 9 cruzando 2000 na Dael Leda. Bom dia, gol no 649. Contato radar na decolagem, sobe o nível 360 na saída da El. 360 da El 649. Salvador, bom dia, o Rio 5903. Próxima, tá, ponto de espera da 10, está pronto. Rio 5973. Autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento no 60 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar. Rio 5973. O trip 5362 já descida está autorizada para 4 mil pés. O ajuste em Salvador 10016. 4 mil, 10016. Paulo, vamos revisar para mim se o pushback do azul pode ser testado. Coordenador do teste do tráfego de cano preto sul, o CNC, coordenador de visual após a passagem do Boeing da Gol, ok? Ah, ok, após a passagem do aeronave da Gol, iniciou o pushback do azul, pode ser testado. Informa, vamos até a proa 225 para evitar informações. Assistente no 649 após voa Leda. Após Leda 16, qual prova? O Rio 9811, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 13365, bom voo. Centro Recife 25, decimal 45, alternativa 133, decimal 65, graças a um bom final de semana. Controle 1208, boa viagem. Decolou, está cruzando 1500 pés. Bom dia, 5973, contato radar na decolagem, sobe ao nível 310 na saída Puca. 310 Puca, e o 5973. Papatango Juliette, Quebec Kilo, controle. Sente condições visuais, reporta ingressando Interlagos. Passarei pelos 223, copia. Sim, Matheus. Passarei pelos 223, autorizado. Vitória da Conquista, nevoeiro de voo 180. Decola pistão na zero, curva direita após perfil arbóreo, leva após descer tiroplô, após a plopa sai conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5026, controle 120, próxima 80. 80 direto, arbóreo, leva após. Deve confirmar a posição, óbvio. É Plo. Plo após DCT Conquista 50, 26, transporte passarelo 2223. Controle 1208, passarelo 2223, informa pronto, pushback acionamento. 208, informa pronto, 2223. Bom dia, autorizado alinhado e com a pistão no zero, vento no 50 graus, 079. Liga ali, decolar no zero, agora 759. Para o táxi, azul 4264 com 8 mil a bordo, 3 horas e 20 autonomia, alternando Maceió. Tchau, bebê. 8, 9 e meia. Táxi autorizado via parte sem de alta, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste na 0, no meia, bom voo. No 0, no meia, 3 horas de parte sem de alta, torre 295, azul 4, 264, obrigado, bom dia. Autorizado, Juliette Quebec Kilo. 0092, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador 1096, está autorizado a final do procedimento de Electric X-Ray, resposta estabilizada no lote. 2000 para 2000, autorizado o INSX-Ray, voo 0092, vai estar estabilizado. Número 2, via fácil, Indy Alpha. Ponto de espera, torre 1118.95, ajuste no 0096. No 096, após o azul, prossegue 1895, quando estiver pronto, será o 9970. No 7511, decola 51 contra 1208. 1208, bom dia. Drone, bom dia, gol no 759, cruza 1700. Gil 759, contato radar sobre nível 360 na saída Dael. Dael, até o 360, gol no 759. Desça ao nível 05050, chegada bom. Além da cola, desça no zero, eu passo o 2. Autorizado.